Gramofone, o podcast de música da revista cultural Diversos Afins. Está começando agora o terceiro episódio do podcast Gramofone, o podcast de música da revista Diversos Afins. Eu sou Rogério Coutinho e junto comigo está o editor e fundador da revista Diversos Afins, Fabrício Brandão. Salve, Rogério. Salve, queridos ouvintes. É um grande prazer estar aqui mais uma vez para fazer esse programa que é um barato, né? Um percurso aí pelo universo da música. Nesse terceiro episódio do podcast Gramofone, iremos bater um papo sobre o disco Clube da Esquina. Além da revitalização da carreira do já estabelecido Milton Nascimento e do surgimento do então adolescente Lô Borges, o disco representou uma reunião de diversos músicos, na sua maior parte oriundo de Minas Gerais, e ajudou a formatar a MPB e o pop brasileiro dos anos 70 pós-Tropicália. No episódio de hoje, a gente vai ter a participação de duas convidadas, a jornalista Cláudia Rangel e a psicanalista Camila Salles. Então sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a esse terceiro episódio do Gramofone. Bom, nesse segundo bloco do nosso terceiro episódio, a gente vai falar um pouquinho de como é que começou, né, o Clube da Esquina, né, quais foram os antecedentes. E a gente começa um pouco com a história do Milton Nascimento, né? Que o Milton, apesar de ter toda essa mineridade intrínseca, né? Na verdade, ele não nasceu em Minas, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro, né? Na Tijuca, né? E aos 2 anos de idade, né? Depois que a mãe biológica dele morre, né? Ele vai morar com a avó materna em Juiz de Fora. E logo em seguida ele vai ser adotado por uma família de Três Pontas, né, do estado de Minas Gerais. E é lá em Três Pontas que o Milton, ele conhece o pianista Wagner Tiso, né? Então os dois ficam muito amigos, né, os dois adolescentes, né? E começam os primeiros grupos musicais, os primeiros conjuntos musicais lá em Três Pontas também, em Alfenas, que é muito próximo ali. Até que em 63, né, o Milton ele vai e se muda para Belo Horizonte, né? Começa a fazer um curso de contabilidade, tenta fazer também economia, mas viu que o negócio dele não era economia, era música, né? Ele vai, no primeiro momento, ele vai se instalar numa pensão no edifício Levi, bem no centro de Belo Horizonte. É exatamente em Belo Horizonte que acontece esse despertar do Milton enquanto compositor, né? Porque até então, lá em Três Pontas e Alfenas, e mesmo no começo em Belo Horizonte, ele era praticamente era um cantor e um instrumentista, né? Ele tocava baixo na época, né? Contrabaixo. E em Belo Horizonte, ele, né, incentivado pelo Márcio Borges, que a gente vai falar um pouco depois sobre o Márcio, mas enfim, lá em Belo Horizonte o Márcio convence o Milton a assistir um filme do François Truffaut, que é Jules et Jean, e a partir dessa sessão, que o Milton fica fascinado pelo filme, né, isso que vai despertar nele o instinto mesmo de criador, né, Fabrício? Ah, sim, Rogério. O Márcio até define isso no livro que ele escreveu depois, que se chama Os Sonhos Não Envelhecem, né? Histórias do Clube da Esquina. Ele vai falar justamente o que foi esse momento do Jules et Jean. Ele já tinha assistido o filme primeiro e botou na cabeça que o Milton tinha que assistir aquele filme porque o impacto já era tamanho e aquilo na cabeça de Milton ia ser... Ele tinha certeza que ia ser provocar um rebuliço, né? Uma revolução. E de fato foi o que aconteceu, porque o próprio Márcio fala desse impacto que foi a saída do cinema, né? Eles... caminhando pelas ruas da cidade e tal, e falando justamente de como as expressões de cada um, principalmente a de Bituca, né, como era chamado Milton, carinhosamente por eles, e ainda hoje é para todos que gostam, enfim, como é que essa expressão do Bituca estava completamente tomada pela emoção trazida pelo filme, né? E isso desembocou num efeito poderoso de composições, assim. Eles foram pro edifício Levi e aí começaram a sair uma verdadeira enxurrada de coisas, assim. Milton, ele conta que Milton pegou o violão e aí já começou a compor e saíram canções ali uma atrás da outra e foi verdadeiramente um estado de encantamento. O próprio Milton em outras ocasiões já falou sobre o impacto desse filme e aquela coisa, né, jovens ali movidos por um espírito fabuloso que vem da arte, né? O despertar da sua própria arte a partir do consumo de uma arte fantástica que é o cinema, né? Ainda mais o cinema de Truffaut, que impactou muita gente naquele contexto, principalmente. E é isso, assim, o próprio Márcio brinca que há um momento para eles, o antes e o depois de Jules e Jim. Isso fica um marco, realmente. É, foi praticamente uma epifania, né, principalmente pro Milton, né? Bom, nesse edifício Levi, no centro de Belo Horizonte, né, ele vivia então a família Borges, né, que é do Márcio Borges, que a gente acabou de citar. E na verdade, uma família imensa, né, porque eles eram 11 irmãos ao todo. Essa família morava num bairro de Belo Horizonte chamado Santa Teresa, morava em uma casa, né, um bairro mais. Não era tão verticalizado, continua não sendo, né? Além do Márcio, né, além dos vários outros irmãos, tinha um garoto, né, de 10 anos, que era o Lô. Lô Borges, né? E o Lô Borges conta, né, a primeira vez que ele viu o Milton, né? A mãe dele mandou ele comprar um pão. E aí ele desceu pelas escadas, né? E à medida que ele ia descendo, ele ouviu um barulho de música mesmo, que ele achou, que será isso, né? Que nossa, tão bacana, assim. E ele ia descendo as escadas e ia se aproximando mais. E aí quando viu, chegou lá no andar, né, se deu de cara com o Milton cantando e tocando violão e achou aquilo o máximo, né. E aí o Milton já conhecia os irmãos mais velhos, né, principalmente o Marilton e o Márcio, né. Aí ele falou pro Lô, você não é irmão do Marilton, do Márcio? Aí ele falou, sou mesmo, sou irmão dele, não sei o quê. Assim, foi esse o primeiro contato entre os dois, né, o Milton já com seus 20 alguma coisa, né, e o Lô com 10. E de certa forma aquilo foi a primeira semente, né, daquilo que, né, uma década depois iria desaguar no disco Clube da Esquina, né. Então depois dessa fase, né, de Belo Horizonte, né, que o Milton começou porque ele começou em Três Pontas, mas que teve um desenvolvimento um pouco maior em Belo Horizonte, mas como grande maioria dos artistas da época, né, teve que ir para o Rio de Janeiro para poder ter acesso ao mercado maior. E aí lá no Rio ele tem uma carreira dele, começa a dar certo, ele começa a gravar os discos dele, os discos solo, né? Grava até um disco em inglês pro mercado americano. Mas sempre que o Milton ia a BH, né, ele sempre visitava a casa dos irmãos Borges, né, que nesse momento já tinha voltado pro bairro de Santa Teresa. E nisso aí, em uma das reuniões, né, então tava os irmãos reunidos, ele aproveita e o Lô já compunha. Lô adolescente ainda, mas já compunha. Numa dessas reuniões ele aproveita três composições que o Lô fez, né? Que uma é pra Lennon e McCartney, outra é a canção Clube da Esquina, e a terceira foi a Lunar, que essas três canções foram gravadas no disco do Milton Nascimento, chamado Milton, né? Que é de 1970. Que é o quarto disco do Milton. Então foi a primeira vez que realmente houve uma parceria ali entre os dois, né? O Lô ainda muito jovem, né? Um adolescente ainda, mas já compondo e já emplacando músicas ali no disco do Milton, né? Nesse bairro de Santa Teresa, né, existia ali um contexto urbano bem diferente do atual, né? Porque realmente você tinha uma concentração muito menor, você não tinha uma questão de violência assim tão forte. Era relativamente comum que as pessoas se confraternizassem na rua ou se reunindo à noite, mesmo para conversar ou para tocar um violão, bater um papo. E era um bairro assim, basicamente de classe média baixa, né? Até que numa noite chega um conhecido lá do pessoal, né? Uma pessoa que tinha uma condição financeira um pouco melhor, né? E aí ela comenta lá, eu tô indo numa festa, num clube tal, eu tenho um convite aqui, enfim, tô indo pra aquele clube, né? E aí algum gaiato lá falando, retrucando ele, né? Ah, nosso clube, né? A gente não vai pra clube nenhum não, nosso clube é aqui mesmo, na esquina, né? E isso aí ficou, né? Então essa expressão ficou, o clube da esquina ficou, não era exatamente um clube e nem era exatamente uma esquina, embora quem vai lá no bairro de Santa Teresa, né? Tem a rua Divinópolis, a rua Paraisópolis, que ficou eternizada como a esquina do Clube da Esquina, tem uma plaquinha lá comemorativa, mas que na verdade era muito mais, tinha muito mais um simbolismo, né, do que propriamente um clube que ficava na esquina, né? E essa, sobre essa canção, a canção Clube da Esquina, que o Lô participou, o Lô fez a melodia, tem uma história interessante que... Isso quem conta é o guitarrista do Som Imaginário, que é o Fredera. Que o Fredera, ele é carioca, mas ele... As histórias que o... Principalmente que o Márcio Borges conta pra ele, né? Então ele fala o seguinte, que o processo de criação, né? Na época do... Na época era uma época de descoberta, de psicodelismo. Era um rito de passagem mesmo, né? Isso era muito... Principalmente no meio da música, né? Você tinha o psicodelismo de Beatles e... Menor grau, Stones... E na época, naquela reunião lá, as pessoas estavam um pouquinho quimicamente alteradas, né? Estavam na rua, né? Era domingo à noite, né? Estavam na rua. Houve um blackout em Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte na época era muito menor, né? Do que é hoje. Esse blackout acaba, né? Enfim, acaba tendo uma visão, né, do céu, assim, uma coisa que ficou uma coisa muito... Com uma imagem muito forte ali, né? A imagem desse céu estrelado. Nesse momento de confraternização, o Lô, ele mostra a melodia pro Márcio. E o Márcio já tem esse estalo, né? Ele faz a letra, né? E aí cita, né? No Corral del Rei, janelas se abram ao negro do mundo lunar. É uma tomada, assim, de posição movida, né? Aquela... A questão licética da época, mas que já se posicionava enquanto território mesmo, né? Milton, então, ele convida o Lô para ir até o Rio e gravar um disco com ele, né? Então isso depois de ele ter emplacado essas canções no disco do Milton. O Milton, inclusive, comprou várias brigas, né, na gravadora, porque o Lô era um jovem desconhecido. Quem era Lô Borges, né? Enfim, era, né, um Zé das Couves qualquer ali, que ninguém conhecia. Então, lógico que pra gravadora eles queriam colocar Milton Nascimento, né? E Milton Nascimento, ele bateu o pé e disse: não, é Milton Nascimento e Lô Borges. Que era um disco dividido. E assim foi, né? Então o produtor do Milton na época, ele aluga uma casa num bairro lá de Niterói. E aí o Lô, a princípio, ele fica um pouco intimidado, assim, porque ele sabia que o pessoal do Milton lá... Porque existia uma questão geracional no clube, né? Então você tinha a geração do Milton, do Wagner Tiso, do Márcio Borges, Fernando Branco, que era um pouquinho mais velho. E você tinha os dois moleques que eram o Lô. E era o Beto Guedes, que o Beto Guedes veio de Montes Claros e foi morar em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte conheceu o Lô e ficou amigo do Lô. E o Lô, sentindo talvez um pouco intimidado por aquele pessoal lá do jazz, da bossa nova, do samba, ele falou: não, eu vou chamar um cara aqui, né, que é meu amigo e tal, que a gente tem mais ou menos os mesmos gostos de Beatles e de... Daquele rock inglês dos anos 60 e tal. Que esse cara era o Beto Guedes, né? Então o Lô chegou pro Milton e falou: ó, vou com você pro Rio, mas eu quero levar o Beto comigo. Eu falei: não, tudo bem, leva lá e tal. A família do Beto até topou, o pai do Beto era músico também e tudo mais. No Lô foi um pouquinho mais difícil, né? Porque, enfim, aquele contexto da ditadura e tinha questões assim de até de segurança mesmo, né? Quer dizer, imagina o seu filho adolescente ir pro Rio de Janeiro com um monte de músicos, enfim, pessoas supostamente subversivas, né, aos olhos do status quo. Então havia uma certa preocupação ali dos pais do Lô com ele indo sozinho pro Rio, mas o Lô acabou batendo o pé e acabou indo mesmo com a família, não, assim, zelando, né, pela segurança dele. Esse apanhado inicial aí, né, do que veio a se chamar Clube da Esquina, né, curiosamente de uma esquina imaginária, digamos assim, porque as esquinas são sempre pontos de cruzamento, mas é a grande metáfora, né, do encontro jovem, das aspirações, né, dessa reunião, porque o apartamento mesmo dos Borges era uma verdadeira república, assim, era uma comunidade que se reunia ali. Os irmãos Borges eram numerosos. Essas imagens são muito bem descritas pelo Márcio, né? Márcio, que é tido como se fosse um primeiro parceiro do Milton, né? E as imagens são belíssimas, assim. A família do Lô acolheu o jovem Milton, né? Os pais da família Borges ali eram pessoas integradas ao grupo, né? Acolhiam, gostavam de ver a turma produzindo, percebendo ali, dentro daquele espírito de amizade, tinha um espírito movido pela arte, pelo encantamento que vem da arte, né? Então todas essas marcas iniciais aí, o próprio Lô vindo, sendo um pouco mais novo que todos, vindo aí com sua energia também, né, compondo e tal, marca uma geração que era voltada para tinha um olhar para fora, mas que nunca deixava, nunca deixou, né, de fincar seus pés do lugar, a partir do lugar onde falavam, né, onde viviam e suas raízes e tudo mais. Então é o tempo todo essa relação interno e externo, né. As influências vieram. Se você observar uma canção como Para Lennon e McCartney, né, é um pouco desse diálogo, né. Eu sou da América do Sul, vocês nem vão saber, né. Um recado para ídolos, né, para Lennon e McCartney, para Beatles e tudo mais, que influenciou uma série de pessoas, né, a exemplo do Beto. O Beto Guedes já falou isso em algumas ocasiões. Então Beatles, e o cinema francês, enfim, toda essa reunião de referências, né, para essa turma que estava disposta a abraçar o mundo com seus sonhos, com suas aspirações e tal, né. Então, motivação pelo campo da arte foi o que não faltou, né, Rogério? É, sem dúvida, né? Um ambiente muito efervescente, né? Toda essa questão artística, ela é muito presente ali no cotidiano de todo mundo, né? Todo mundo envolvido ali, acho que não só pelo ambiente familiar, mas pelo contexto da época, que favorecia bastante, né? Bom, com isso a gente vai encerrar esse segundo bloco do nosso terceiro episódio. No terceiro bloco a gente vai ter a participação de duas convidadas especiais, e a gente vai falar um pouquinho também do que simbolizou o Clube da Esquina, a sonoridade. Então tudo isso a gente vai falar no terceiro bloco. Você está ouvindo Gramofone, o podcast de música da revista cultural Diversos Afins. Acesse nosso site www.diversosafins.com.br. Nesse terceiro bloco do nosso terceiro episódio do Gramofone, a gente vai começar com um depoimento da jornalista Cláudia Rangel. Um depoimento assim, muito pessoal, sobre o impacto do Clube da Esquina na vida dela, na formação dela. Então, o Clube da Esquina, hoje, até hoje, para mim, tem isso de esperança, né? De esse cais que a gente inventa para se ancorar, para se abrigar das tempestades, sabe? É esse lugar que a gente torna único, torna da gente, e que ao mesmo tempo a gente sabe que não é só da gente, é de toda uma comunidade, de todo um grupo, é esse clube da esquina, do qual eu me sinto parte, e eu acho que todos os fãs do Milton e do Loborges, do Beto Guedes, enfim, de toda aquela turma, também se sente parte, né? Nós fazemos parte desse clube, eu me sinto parte desse clube. E isso me deixa um pouco mais amparada, mais ancorada nesse cais tão lindo que foi criado por esse disco que chama Clube da Esquina. Ô Fabrício, o Clube da Esquina, ele simbolizou naquele momento, né, ele teve um impacto bastante forte, e de certa forma, assim, você acha que esse impacto ele ainda é relevante nos tempos atuais? A gente pode fazer um paralelo com algo que acontece hoje? É, Rogério, a gente é uma pergunta bem interessante e que vai levar a gente para um certo lugar de questionamento sobre as diferenças geracionais, né? Eu fico pensando, aquela geração do Clube da Esquina era movida por sonhos, assim, e sonhos engendrados ali pelos caminhos da arte, como a gente falou nos momentos anteriores do programa. As influências estéticas, artísticas, né? o que aquela turma consumia e tal. E todo um conjunto de atividades, né? De formas de pensar que estavam ligados a uma estética que, no caso brasileiro, né, na situação nossa, passava-se por uma ditadura. Né? A gente não pode esquecer que o contexto do clube é um contexto aguçado de limitações dos direitos individuais, das liberdades individuais, né? Da expressão do pensamento e tudo mais. E isso é muito caro, a expressão do pensamento ela é muito cara à arte de uma maneira geral. Né? Então eu fico pensando assim, que esse cais aí que é metaforizado pela Cláudia no depoimento dela, por exemplo, essa busca por esse cais, né? Ela é, na verdade, um desejo de esperança, eu acho que diante de uma série de questões, né? Tanto pelo encantamento daqueles jovens artistas com os caminhos possíveis da arte através do sonho, inclusive, né? Mas que eu acho que também por uma necessidade de afirmação, de superação, porque não se negligenciava o contexto em que se vivia, né? Embora o trabalho do clube não seja um trabalho explicitamente politizante, né? Mas, assim, se a gente for pensar num paralelo entre os tempos atuais, eu acho assim, sabe, Rogério, que são desejos talvez diferentes. Hoje a gente vive um contexto diferente. No entanto, a gente tem aí coisas que nos assombram por uma certa ideia de retomada de um período difícil, né? Hoje você vê gente fazendo... exaltando, né? Exortando aí... um desejo de ditadura, assim, que não cabe, né? Então, assim, por exemplo, né? Então, a geração de hoje, eu não sei se ela está muito reflexiva quanto a esse ponto, sabe? Talvez o desejo de liberdade hoje, ele passe por outros lugares que não algo notadamente marcado por uma consciência política, pelas marcas daquele tempo como foram emblemáticas, né? Então, acho que as aspirações de hoje da juventude são um tanto diferentes daquela, assim. Eu acho que, de repente, isso pode marcar uma diferença. Mas, assim, de uma maneira geral, os sonhos da juventude, e aí eu não estou delimitando conceitos nem nada disso, são muito parecidos, né? Porque, assim, quando a gente pensa que são sonhos de desbravamento, e aí esse desbravar é comum a todas as gerações, né? Eu penso muito nisso, sabe? Eu vejo, Fabrício, como uma questão, assim, são ansiedades diferentes em cada geração, né? Eu acho que o contexto da época do Clube da Esquina, enfim, você tem, além da questão, lógico, da ditadura no Brasil, mas também o contexto mundial, você tinha a questão da Guerra Fria, você tinha um medo também de uma guerra nuclear, não era, a questão da crise dos mísseis de Cuba também, isso tinha sido há pouco tempo. Então você tinha esse fantasma pairando no ar e você tinha um sentimento de urgência também, principalmente, e associado isso à juventude, né? A juventude que fazia parte, né, do Clube da Esquina, não só do Clube da Esquina, mas de toda a cena da época, né? Então você tinha esse senso de urgência muito forte, e a questão do mudar o mundo, né? Isso ainda era muito como para todo jovem, né? Mas eu acho que na época isso era mais presente, né? E hoje a ansiedade de hoje era um pouco diferente, né? Você tem uma, são questões muito mais fragmentadas. E no meio da sociedade da informação, que muitas vezes te deixa um pouco exausto, te deixa ansioso, mas numa outra perspectiva, né? E voltando um pouco para aquela época, para aqueles antecedentes, né, o que desagou no Clube da Esquina, a gente não pode deixar também de citar a Tropicália, né? Porque a Tropicália, de certa forma, o Clube da Esquina ele bebeu um pouco na fonte da Tropicália, assim, não esteticamente, não, mas a Tropicália mostrou que era possível fazer um tipo de sincretismo assim, evidentemente que houve diferenças, né? Porque enquanto a Tropicália ela vai, de certa forma, abolir certas fronteiras entre a alta cultura e a baixa cultura, quer dizer, ela vai abraçar elementos também do brega, do cafona, do kitsch, né? Ela vai, de certa forma, valorizar um pouco essa a questão mais popular. E enquanto que o Clube da Esquina, o sincretismo dele, ele se dá de outras formas. Ele não é tão descritivo assim, ele é um pouco mais sofisticado, digamos, né? Porque não que a Tropicália não fosse, mas em termos musicais, principalmente, a Tropicália era muito descritiva, então você tinha muitas, você tinha a questão do deboche, do sarcasmo e da música concreta, né? Você colocar um canhão no meio da música, esse tipo de coisa. Enquanto que o Clube da Esquina ele buscou elementos assim, elementos universais, que era o elemento do rock dos anos 60, do alguma coisa do jazz, mas também buscou coisas autóctones, né? Buscou coisas autóctones de Minas, né? De certas africanidades mineiras, mas ao mesmo tempo também uma ponte com a música latino-americana, né? Você tem ali a gravação lá de Dos Cruzes. San Vicente também, quando ele cita nominalmente Coração Americano, né, na letra da música. Então ele está olhando, assim como diz Fernando Pessoa, né, você está falando do mundo, mas falando da sua aldeia, mas falando para o mundo, né? Como é que você vê esse dualismo, Fabrício? Não exatamente dualismo, mas como é que você vê essa questão da Tropicália? Como que ela influenciou o Clube da Esquina? Rogério, foi interessante esse ponto, porque assim, são dois movimentos assim, que me parecem bem, bem distintos na proposta explícita da coisa. Mas assim, quando a gente olha para a Tropicália, por exemplo, a Tropicália rasurou toda uma ideia de estética comportadinha, né? E o movimento veio para botar o pé na porta, né? Para abalar estruturas, certos conceitos que estavam ali estabelecidos, e tem uma estética que é uma verdadeira colagem de coisas, né? E um mosaico de manifestações, e do ponto de vista não somente musical, mas artístico, né, também, enfim, da poesia, né, tem toda uma ressonância. Eu acho que, de repente, no que se refere a uma comunicação com a energia do clube, justamente servir como um ímpeto impulsionador também, né? A iniciativa de falar para o mundo, né? Eu acho que é comum aos dois, né? De certa forma e tal, né? E isso que você falou sobre os indivíduos que se compreendem nesse diálogo aí, de pertencimento à América Latina, que estava em ebulição, né? Por conta dos regimes todos, né, que historicamente foram experimentados, os regimes políticos e tudo mais, né? Então, cada América Latina viveu, né, cada um desses países, né, onde, sobretudo, regimes ditatoriais se estabeleceram, tem essa coisa impulsionada, né? Essa ação dos seus artistas, que é politizante também, e necessária, né? Porque é preciso falar, né? Ficar em cima do muro é complicado. Então, assim, eu acho que há assim, apesar de serem movimentos diferentes inclusive na atitude, mas um grito foi dado, né? Eu não diria que o grito do Clube da Esquina é mais comportadinho, e que o grito da Tropicália seja mais naturalmente mais agressivo, e aí se estabeleceria uma diferença fundamental e tal. Mas assim, é interessante, essa é uma provocação essa que você lança aí, porque de repente há formas, formas e formas de se provocar atenção para uma coisa que pode ser retrabalhada, né? Eu penso então Clube da Esquina e Tropicalismo como você, os sujeitos criando ali, se retroalimentam de coisas e transformam e lançam o resultado disso para o mundo, né? Então, de formas diferentes e tal, né? Mas comunicam algo para o mundo e revelam certa inquietação, né? É verdade, né? Assim como também era, de certa forma, lá o antropofagismo do Oswald de Andrade, também já era uma outra, outro viés também dessa apropriação mesmo de elementos universais, né? E com a estética local. Mas assim, sempre de maneiras diferentes, né? Então o que a Tropicália traz era vista de um determinado ponto de vista, e o Clube da Esquina ele traz de um ponto de vista mais, talvez, mais interiorizante, talvez, né? Mais reflexivo, mais, um pouco mais introvertido, talvez. Mas que sem a Tropicália também não seria possível, né? Ainda que com propostas diferentes, mas uma coisa, o Clube da Esquina ele traz isso, né? Ele de certa forma resgata alguns elementos que os tropicalistas acabaram sendo pioneiros na música brasileira, né? Em relação ao simbolismo, né? O simbolismo do Clube da Esquina, principalmente na expressão esquina, né? Porque de fato, assim, apesar de existir essa esquina real, né? Física, né? Que é no bairro de Santa Teresa, né? Rua Paraisópolis e Divinópolis, mas a verdade é que é uma esquina muito mais simbólica do que real, né? Mas também você traz uma questão de um cruzamento de informações e de visões de mundo. E sobre esse simbolismo e esses contrastes que essas imagens poéticas das canções do Clube da Esquina trazem, a gente vai trazer aqui um comentário da psicanalista Camila Salles, que ela vai fazer um diálogo com o livro que foi publicado na coleção Livro do Disco, da editora Cobalgó, da autoria de Paulo Thiago de Mello, o livro chamado Milton Nascimento Loborges, Clube da Esquina. Então, a partir daí, a Camila vai fazer um comentário sobre a visão do autor sobre essa questão do simbolismo. Eu acho interessante isso que o Paulo Thiago traz como o lugar da esquina sendo o lugar do entre. Então é entre o lá e o aqui, não é nem lá, nem aqui, mas é justamente esse lugar de passagem, o lugar do andarilho, né? Esse lugar sempre móvel. Isso é muito rico, né? Porque assim, o Clube da Esquina me parece que tem essa condição mesmo, nos dá a condição, através da poesia, né? E da musicalidade, de nos colocar numa postura de estrangeiro dentro da própria terra, né? Eu acho que esse é o grande cerne, assim, da música mineira, né? Que o Paulo traz muito nesse trecho do livro, assim, né? Quer dizer, é entre o cosmopolito e o provinciano, né? Uma ligação profunda com as raízes, com a tradição das famílias, né? Essa coisa mineira muito da ligação com a terra, né, assim, da tradição mesmo, e ao mesmo tempo, né, eu acho que a esquina ela é justamente esse lugar de onde você vê aquilo que chega, mas continua ali, né, naquilo que ainda é da raiz, assim, você vê chegando, vê indo embora, e você tá ali nesse meio, né, um pouco nessa figura de um observador, um observador que tem, digamos assim, um afeto, né, com o lugar, um afeto com aquela terra, com aquela cidade, e ao mesmo tempo ele se mantém nessa postura de um estrangeiro. Isso é muito rico, né, assim, principalmente considerando que o momento político do Brasil, assim, que o país passava, assim, essa opressão política da ditadura, e aí eu acho que a esquina também é uma forma de olhar de longe, né? Esse olhar de longe é um olhar que denuncia, ao mesmo tempo é um olhar que reflete, né, sobre, mas é um olhar também que mantém, assim, né, se mantém é conectado com a sua própria raiz, assim, né? Se mantém conectado com a sua tradição. Então, acho que é uma postura mesmo, assim, uma postura mineira, né? Assim, acho que não é à toa que o mineiro é aquele desconfiado, né? Mas eu acho que mais do que desconfiado, ele é aquele que reflete. Né? Ele é aquele que consegue olhar para a situação, interpretar, mas ao mesmo tempo se manter fixado nessas raízes. As músicas, elas trazem em sua literalidade essa menção um pouco saudosista àquilo que se perdeu e que, para além da dimensão política, né, do contexto político, para além dos sentimentos também, para além de uma desilusão amorosa, enfim, para além das contingências da vida, né, isso que se perdeu é alguma coisa, o Paulo Thiago reforça isso, é alguma coisa que sabe que se perdeu. É como se fosse uma experiência de sentido da vida, sabe que se perdeu. Eu acho que o estrangeiro é um pouco esse andarilho que sabe que perdeu, né? Talvez ele já comece as suas andanças partindo desse pressuposto de que ele perdeu algo, né? Assim, e isso é o que faz com que ele possa sempre andar. E às vezes até retornar para o seu lugar de origem, mas não perder esse olhar de estrangeiro, né? Quando ele retorna ao lugar de origem, ele ainda retorna com esse olhar. Então, a janela lateral, por exemplo, né? A janela lateral, ele olha para a janela, mas é como se a janela também o olhasse, né? É uma posição de mútua estrangeiridade, eu acho. Assim, um estrangeiro olha para o outro. Aquele lugar é estranho para ele. Ao mesmo tempo, é tão familiar, onde o familiar e o infamiliar conseguem se unir, né? Nesse olhar, nessa mirada daquilo que é novo, mas é muito conhecido também, né? Faz parte ali de todo um enredo da sua história, mas ganha esse olhar de uma novidade a cada vez que é visto. Acho que é a beleza do texto da esquina, né? Do Clube da Esquina, a beleza desse texto está muito nesse estrangeiro, que é sempre um novo e sempre um velho ao mesmo tempo. A gente percebe que, mesmo com essa, com uma certa diáspora, né, porque o Milton ele vai para o Rio, o próprio Wagner Tiso e alguns outros membros, né, eles vão sair de Minas, né? Mas essa identidade de Minas Gerais, ela vai permanecer ao longo das canções, isso vai estar muito presente ao longo da obra, né? Então, é mais ou menos como na frase do Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, né, que ele fala que o sertão é do tamanho do mundo, o sertão está em toda parte, o sertão é dentro da gente. Então essa interioridade, essa mineiridade, ela vai permanecer aí, mesmo que em diferentes pontos do mundo, né? Existe uma metáfora muito presente na obra, Fabrício, que é a questão da estrada, né? Então, essa questão da viagem, eu já tô com o pé nessa estrada. Várias canções, praticamente todas, né? Ela vai estar presente, essa figura poética, né? A gente pode entender isso talvez como um direcionamento para o futuro, né? Que, quer dizer, naquele contexto que seria um futuro de uma experiência talvez um pouco maior em relação àqueles dias pesados, né, em que se vivia, mas ao mesmo tempo assim, sem deixar de lado o passado, assim, em termos de tradições e de pertencimento a um determinado território, né? Quando se fala em viagem, uma viagem ela tem um certo período de tempo, né, ela vai ter uma certa extensão e normalmente vai envolver certas paradas, né? E até chegar no destino final, se houver esse destino final. Como é que é isso, Fabrício? Como é que a gente lida com essa questão dessa viagem que o clube propõe? Rogério, é algo que realmente chama bastante atenção no trabalho do clube, na proposta do clube, né? Porque, assim, ao mesmo tempo em que se projeta essa ideia dos anseios juvenis, de construção do mundo, de pensar num futuro, de caminhar junto, de construir, né? Ao mesmo tempo que se lança ao mundo, né? Você observa também que não há uma recusa, nem se deixa para trás com essa atitude é a referência interiorana, né? A referência das raízes, né? O falar sempre sobre o lugar. Então, isso pode ser até confundido para alguns como bairrismo, mas eu não vejo dessa forma não, até porque como bairrismo em várias discussões acaba tendo um sentido pejorativo. Mas é uma noção de pertencimento que dá a ideia de valorização do lugar de onde se partiu. O indivíduo, o sujeito pode chegar nessa construção de futuro, né, de cenários novos que vão surgir, que ele almeja e que ele torna possível através do caminhar dele, ele vai chegar nisso, mas ele vai chegar nisso bastante referendado por quem ele é, de onde ele veio, né? Ele é constituído pelas imagens, por exemplo, de paisagem da janela, né? Da observação da vida interiorana, os homens e os seus velórios, né? A coisa de observar e aqui eu vou fazer uma alusão ao Drummond, outro mineiro né? Que é a eita vida besta, meu Deus, né? Observar a vida interiorana, mas é claro que num sentido de numa provocação poeticamente muito bem colocada, Drummond fala isso. Então, paisagem da janela é esse recorte, né? O trem azul, né? Coisas que ficaram muito tempo por dizer na canção do tempo, não se cansam de voar e tal. Quer dizer, tem todo esse fluxo poético, um vai e vem, um ir e vir, né? De sensações, de aspirações. Tudo que você podia ser também, né? Na questão da estrada, né? No caminho que se enfrenta. Nada será como antes, que foi lindamente interpretada por gente como Elis. Então, você tem aí uma reunião de descobertas, de aspirações e de memória afetiva, né? Eu acho que o Clube da Esquina tem um destaque por atribuir a esse pertencimento um forte valor de memória afetiva. Então, isso é encantador, né? A gente poderia ficar aqui enumerando trechos de várias dessas canções e mostrar como elas reforçam essa ideia do contraponto entre o que foi, do que veio e o que virá, entre o local e o global, né? Entre as referências interioranas, as referências, né, íntimas e primeiras ali, até chegar nessa consciência de mundo que se espalha. E essa turma percebeu, Rogério, que o mundo pode ser conquistado de repente até sem sair do lugar, né? É verdade, como na letra, né, um girassol da cor do seu cabelo, né, que ele fala que ainda mora nessa mesma rua, né? Então ainda está naquele pedaço de terra que ele considera como seu, né? E toda essa aparente dicotomia, assim, entre o tradicional e o moderno é uma coisa muito mineira também, né? Porque Minas, ela talvez é um dos estados que mais tem essa questão da tradição, né? Que isso é muito forte em Minas, mas ao mesmo tempo Minas ela está com o pé na modernidade. Minas, a gente lembra da construção de Belo Horizonte também, que foi a primeira cidade planejada do Brasil. E ao mesmo tempo no governo JK também, que traz Brasília também, que JK ele vem de Minas e vem com a ideia de trazer a capital para o interior. Quer dizer, não ele, mas ele recupera essa ideia já do século XIX, né? Mas é uma coisa muito mineira mesmo, você tá com um pé na modernidade e outro pé na tradição, né? Bom, com isso a gente vai encerrando aqui o terceiro episódio do podcast Gramofone. A gente vai encerrar então com um texto da Cláudia Rangel, um texto de impressões bem pessoais, né? E trazendo um otimismo ali. A gente quer encerrar com essa nota otimista. Clube da Esquina foi lançado em 72. Eu era ainda menina e provavelmente eu não curti o álbum na época do lançamento. Tudo o que você podia ser era um leque de possibilidades tão grandes que era até impossível para a menina que eu era pensar sobre isso. o amor pelo Clube da Esquina veio aos poucos. E começou um pouco depois, quando ouvi Dos Cruzes pela primeira vez, no rádio de pilha que tínhamos no sítio sem luz. Em algum lugar entre os meus 12 e 15 anos abriu-se uma possibilidade de sentimento sonoro que até então não conhecia. O tom dramático de Dos Cruzes se cravou definitivamente na minha memória. E a voz metálica de Milton nunca mais me abandonou e segue vivendo em qualquer parte do meu coração, inventando de mim a sonhadora, com frases que o vento vem às vezes me lembrar. Clube da Esquina foi um dos primeiros álbuns que comprei. 2 discos. Uau! Nos tempos pré-streaming e pós-compacto simples, um álbum duplo era um mundo inteiro de sonoridades. E Clube da Esquina era isso. Reunia músicas, vozes e arranjos muito diferentes no mesmo lugar. Tudo que eu podia ser estava lá. E o meu coração de menina latino-americana acordou de um sonho estranho. E se tornou nuvem, pó, poeira, movimento. Entre a dança dos rios, o mel do cacau e o sol da manhã. Eu ouço muita coisa, até hoje. Eu sou o que se costuma chamar de eclética. Eu gosto de ouvir sons novos. Mas algumas músicas ficam para sempre, ficaram para sempre. E se tornaram parte do que eu sou. Ou me tornaram o que eu sou, eu não sei bem. O Clube da Esquina é um desses discos que ouço até hoje com enorme prazer. E um sentimento pelas suas letras e músicas. Muito sentimento. Elas são minhas. São mensageiras naturais do que eu sou e do que eu sinto. Em minha cidade a gente aprende a viver só. Mas ouvir qualquer uma das canções do Clube da Esquina, até hoje, me lembra dos sonhos que eu tinha e esqueci sobre a mesa. Eu também me lembro que os sonhos não envelhecem e que nada será como antes. E que eu não tenho nada a temer e nem nada a conquistar. E que, principalmente, precisamos hoje juntar todas as forças para vencer essa maré. E lembrando, então, que tem playlist do Gramofone no Spotify, né? A gente selecionou diversas músicas do Clube da Esquina, não apenas do disco Clube da Esquina, mas de diversos discos lançados pelos artistas ligados ao clube, né? Desde 67, do primeiro disco do Milton Nascimento, né? Até mais ou menos 78, que é quando tem o Clube da Esquina 2. Então a gente fez um apanhado e isso vai estar na playlist disponível no Spotify. Então, Rogério, agradecer aí aos nossos queridos ouvintes, né? E as nossas colaboradoras, né? A Cláudia e a Camila, por essa, mais uma vez, por nos abrilhantar aí com suas participações. E a gente manda um abraço grande para todo mundo. Então, muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora, né? E a gente se vê, então, no próximo episódio do podcast Gramofone. Você acabou de ouvir Gramofone, o podcast de música da revista cultural Diversos Afins. Acesse nosso site www.diversosafins.com.br.